Vamos de amor se a chuva. Vem batendo palminha comigo, vem assim, vem assim. Beleza. Vai começar a ventania, jogando terra pelo ar. Meus olhos veem a chuva que está prestes a começar. A moça vem correndo, tirando as roupas do varal, pois ela teme por estragos em vista ao grande temporal. É que a moça tirou o dia pra viver, deixou a roupa molhar. Não vai mais entristecer, vai deixar o seu vestido ensopar. Preguiça e felicidade num dia de tempestade. Pode então o mundo acabar, que a moça nem vai ligar. A chuva lava a alma e os sonhos também, pois cada um tem sua chuva esperando pra chover. É que a moça tirou o dia pra viver, deixou a roupa molhar. Não vai mais entristecer, vai deixar o seu vestido ensopar. Preguiça e felicidade num dia de tempestade. Pode então o mundo acabar, que a moça nem vai ligar. Pode então o mundo acabar, que a moça nem vai ligar. É que a moça tirou o dia pra entristecer, vai deixar o seu vestido ensopar. Pois cada um tem sua chuva esperando pra chover. Pois cada um tem sua chuva esperando pra chover. O Brasil tem sua chuva esperando pra chover. Eu também tenho a minha chuva de Morangola, Guiné-Bissau, de Morangola, de Morangola, Guiné-Bissau, de Morangola. Pra gente sair daqui todo mundo feliz, todo mundo já sabe. Valeu, obrigada. Obrigada. Vocês não sabem o que tá do lado de cá recebendo isso tudo, vocês não fazem ideia. Beleza.